Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam muito bem-vindos ao OrionCast de hypes do final do ano. Sim, o ano tá chegando, vocês querem fazer cartinha pro Papai Noel? Essa é a chance. A gente vai falar aqui do que a gente quer colocar nas nossas cartinhas pro Papai Noel. E começando aqui os chorões da lista de presente, temos conosco a presença ilustre de Adriano Sardi, outra presença ilustre setista, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Lendo as cartinhas do cast passado, o cast de Serras of War, jogo que todo mundo gosta de serrar, vamos começar por Mr. Bubbles. O que diz a sua cartinha, Mr. Bubbles? É do Evandro Paris, e ele começa aqui já dando parabéns para todo mundo, nome, né? Internacional, né? Que nome mais... É, rima em que nome Paris. Reluzente. Leandro Paris. Ou Paris, né? Da Hilton? É, seria Hilton? Não sei. Falamos junto. Aí ele fala, né? Eu conheço muito pouco sobre guias, assim como eu. Mas confesso que após ouvir o cast, fiquei com vontade de jogar esse jogo. Repito, assim como eu. Como comprei a caixa X recentemente, ainda tenho umas prioridades para jogar, mas com certeza o Gears entrou na lista. E se esse game está no contexto de tropas estelares, vocês conseguiram colocar na mente das pessoas isso aí, né? Ah, cara, mas é engraçado, cara. Eu acho engraçado, velho. É, só que já agrada 75% de cara. É isso aí. Olha! Ele gosta de tropas estelares, hein? É verdade. É, mas é isso aí. Você é mais uma pessoa que ficou empolgada a jogar. Você vê mais um pouquinho que a Microsoft deve pra gente, né? Exatamente. Você vê que a gente deveria receber esses jogos aí, né? Pra gente fazer análise, fazer essas coisas, né? Pô, a gente fez bastante coisa aí de exclusivo dos caras, né? A gente falou de Alan Wake, a gente falou de Halo, a gente falou de Forza. A gente falou de todos, né? De todos, acho que os grandes exclusivos do Xbox a gente cobriu. E da Sony também. A gente falou de Uncharted, a gente falou de... God of War. A gente cobriu, sim. Shadow of the Colossus. A gente cobriu aí. Nintendo também. Todo mundo tá devendo pra gente, Raid. Todo mundo deve pra gente, ó. Ó, paguem a nossa parte. Paguem o aluguel. Paguem o aluguel, né? Exatamente. E eu vou continuar aqui, a próxima cartinha é a do Fernando Moraes. Ele começa aqui com Konnichiwa, chapas orionautas. Quem é Konnichiwa? Boa tarde. Konnichiwa, acho que é japonês, né? Boa tarde em japonês. Boa tarde? É, boa tarde. Ah, então boa tarde pra você também, cara. Ele pergunta, né? Tudo certinho? Tudo certinho. Sou o Fernando Moraes, ouvinte do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Gears foi um dos jogos que eu queria ter jogado no PC, porém não consegui, e fiquei feliz de ter esperado até ganhar o 360. Quando ganhei o meu videogame, procurei logo dois jogos, Mortal Kombat e Gears of War. Nossa, é pouco sanguinário, hein? É, dá pra já notar o gosto. Dá pra notar o gosto, sangue, assim, né? É, o gosto pela cor vermelha, digamos assim. Vermelhou, né? E não é com a Fafá de Belém. Como não achei muito vantajoso comprar os capítulos separados, comprei o Triple Pack na CD Point. Uma ótima importadora de jogos, parará, ele falou o preço, gastou 130 contos. No Triple Pack. Será que ele mandou a propaganda embutida, né? É, a propaganda foi embutida. Ficou agora tipo show de Truman, né? Show de Truman. A gente fez uma propaganda aqui na faixa aqui pros caras. É, mais um pra entrar na nossa lista de devedores. Tá? E ele comenta aqui, assim como o setista, eu ficava escondido, mas de olho nos flancos. Tanto os meus quanto os inimigos. Espero o melhor momento para levantar e rasgar locusts com tiros. Usei muito bem também o esquema de blind fire para ganhar tempo e para terminar um pente que faltava umas 5 ou 10 balas. Uma das táticas que eu nunca consegui usar em nenhum deles era de grudar a granada e usar grub como bomba. Isso aí você manja ou é mal? Você com a granada na mão, você dá um melee. É um melee, né? Aí ele gruda a granada. É que esse daí não dá pra jogar, tem que colar, né? tem como. É autoadesivo a granada. É, ela cola até na parede também. É. Ah, bacana. Ah, isso eu lembro, cara, é mesmo. Gruda e quando o cara passa, explode. Aham. Uhum. Bacana, isso aí é bem cilada Bino, hein? Com certeza. Realmente. Sempre que vinham aqueles Corcundas Locust, ele apelidou assim, cara, Corcundas Locust é demais, hein? Nossa, lembrei da Bela e a Fera agora, não sei porquê. É o Corcunda de Notre Dame, desenho da Disney. Eu gostava de estar com a Magnum e atirava no blind mesmo. Sempre acertava o infeliz. Cara, isso eu nunca tentei. Boa, boa, boa. Ah, de perto? De perto eu uso, cara, o blind. Quando você tá de um lado, cobre e o cara tá do outro. Pega que é uma beleza, né? É, antes do cara pular. Aí ele colocou aqui, ó. Achei até interessante a colocação da estratégia de usar o inimigo como escudo, mas não usei, e pra mim não faz muito sentido. Uma reclamação, porque a IA do 2 é tão burra. Na fase que tem que proteger as antenas do Siders, Dom grita pra assumir o turret. Bem, pego, e ele fica lá do meu lado ao invés de usar a outra pra me ajudar. Demorei uma cacetada de tempo pra passar essa parte por conta disso. Fora que às vezes fui cerrado, porque ele não atirou no maldito que estava entre nós. É... Mas aí, né, cara, eu acho que até um pouquinho, se o cara for muito bom também, aí do jogo foi muito boa, aí você fica jogando no automático, né, ele vai passando pra você. É isso. Então, pra ser sincero, eu nunca joguei o modo online nem multiplayer de Gears, mas não sou muito fã. Não que eu não fosse aceitar caso alguém propusesse, mas não tenho quase ninguém adicionado na minha live. Pô, cara, adiciona a gente aí. Seja por isso. Estou com um hype tremendo para o 3, mas tenho outros jogos na frente na minha lista. Me apaixonei pelo Gears mesmo, tanto que foi o tema do primeiro texto que escrevi no Meia Lua X. Mas tinha outros desejos antes de jogar. Meia Lua X é o blog dele? Boa pergunta. Provavelmente, né? Muito provavelmente, né? Esclarece aí pra gente, cara, até pra gente falar do seu blog aqui. Pelo que eu entendi é... Vocês poderiam fazer um cast de músicas ou algo do tipo. Vocês têm que jogar esses jogos e por quê? Enfim, foi só um pitaco. Cast de música a gente vira e mexe faz, viu? A gente fez um exclusivo, né? Sobre trilhas sonoras, inclusive. É, então. Dá uma olhadinha. Mas é um que vira e mexe e dá pra fazer de novo, né? Dá sempre pra fazer. Sempre quando a gente tiver com pouco tempo. Sempre quando furar tudo, todo o resto, né? É um ótimo assunto, né? Vocês já sacaram, né, galera? Mas beleza, valeu pelo pitaco, valeu pela dica. E vocês têm que jogar esses jogos, e porque eu gostei da frase, cara. A gente já fez igual. Qualquer cast que a gente faz de franquia, acho que é coisa que a gente gostou e que a gente tá comentando. Por isso que a gente faz. Mas eu gostei da colocação, assim. Vocês têm que jogar esses jogos e por quê. Bacana, gostei. Um bom tema, assim, pra colocar. Já pensou? Raid, por que a gente tem que jogar Sonic? Porque é legal. Ah, é? Imaginei. Ele manda abraços pra todos nós e ele falou que agradece muito a gente por perder tempo lendo as nossas cartinhas de papel higiênico. Relaxa, cara, a gente curte pra caramba ler cartinha. É, bom cast, continue escolhendo bons temas. Deu uma nota 98, mas ele sente 9.8, mas ele sente vontade de dar 10. Cara, valeu muito, muito pela carta mesmo, e a gente gosta de ler carta. Mandem cartas, né, Raid? Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Por favor. É isso. Vamos que vamos. Homem Mal, o que diz a sua cartinha? Aqui quem fala é o Rafael Baskins, de São Paulo. Diz que gosta muito do cast, não joguei o primeiro, mas pretendo jogar o mais rápido possível. E terminou o Gears 2. Ele disse que foi um dos poucos jogos que ele tentou zerar no hardcore, né? Mas ele falou que é casual e tomou uma surra. Mas nada que um co-op com a mãe dele não resolvesse. Caramba, meu, isso é muito Epic Win. Cara, eu só pego os caras Epic Win, velho. O primeiro foi o Ebert Richards Gota Mágica São Paulo. É. Aí agora é o cara que joga Gears com a mãe. Com a mãe, velho. É isso, cara, realmente. Meu. É diferente. É, eu já vi jogar Tetris com a mãe, jogar Atari. Mario Kart, pensou? Ah, Mario Kart. Wii Sports, qualquer coisa. Meu, deve ser muito louco. Mãe, encerra ele aí, mãe, encerra ele. Olha lá, mãe, faz um flanco aí. Pega a torreta, pega a torreta ali, ó. Pega a torreta. Ou não, né, quando a mãe começa a dar ordem aí, mira direito esse boomshot aí, ó. Cara, show de bola mesmo, cara. Ele diz que não tem o Xbox, que o Xbox que ele tem é do padrasto dele, e às vezes ele quer jogar e ele tá jogando, aí rola um conflito. E ele diz que tá querendo comprar um agora. diz que achou na Amazon uma edição especial do console, né, do Gears 3, que é bonito pra caramba. Ah, meu, tá todo mundo babando nessa versão, viu? É, então. E ele disse que ele comprou. Aí eu vou esperar até... Aqui, como esse cast, essa carta do... Antes de lançar, depois você dá um update aí de se chegou, se não chegou, como é que é, etc, etc, etc. E... Fotinhos, trabalhamos apenas com fotos. Então, ele falou que o cast não podia ter vindo em melhor hora, porque aumentou ainda mais o sangue nos olhos dele pra jogar o Gears 3, cara. Diz que vai adicionar todo mundo na live pra jogar o Horde 2.0 e pode adicionar, porque com certeza eu ou Lula ou todo mundo aqui vai estar jogando. Mr. Bubbles estará com a roupa de Big Daddy no Gears. Sim, pode tocando crer. Terror no modo Horde. Ele manda aí também abraço e pra gente continuar com o ótimo trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço. Estamos aqui. Tentaremos, né? A gente sempre tenta continuar o ótimo trabalho. É. Aguentar até o final do ano, né? Aguentar até o final do ano. Vamos resistir. Até a próxima wave, né? A gente já tá na wave 70 aí e lá vai pedrada. Vamos pro terceiro ano, né? Vamos pro terceiro ano. Vamos pro terceiro ano. Mas vai dar troféu isso, hein? Então vamos platinar. E, Raid, recadinhos? Bom, hoje é domingo, né? Hoje é o dia do cast, então se tudo deu certo, o site novo tá no ar, né? Como vocês podem perceber aí. Então o que eu queria pedir é pro pessoal aí mandar e-mails, né? Mandar cartinhas pra gente falando o que achou do novo site, né? Se tem alguma sugestão, mandar opinião, né? Pra gente ter um feedback aí, uma resposta do que vocês já acharam, né? E o de sempre também, né? Sigam a gente no Twitter, curtam no Facebook, e é isso aí. Facebook mó imitão, né? Ficou sabendo que a gente ia reformular o site e mexeram eles também. É, então. Não, mas na verdade, eles alteraram pra aguentar a nossa demanda, né? É, isso é verdade, né? Nossa demanda tá derrubando o Facebook. Beleza aí. O Facebook não é só seguir, né? Tem discussão lá todo dia, né? Todo dia. Ah, pessoal tá atualizando. Participem do grupo da Orion lá também. É quase uma extensão lá, hein? Praticamente. Fala até briga. Rola. E lá não tem banimento, galera. É, lá não. Aproveitem, né? Aproveitem. Por enquanto, né? Beleza? Por enquanto. You never know. Ai, ai, mas é isso. Valeu, galera, e vamos pro assunto de hoje. E, começando o assunto de hoje, dos games aqui da nossa lista que vamos pedir para o Papai Noel, o papelzinho que o setista colocou na meia... Né? É uma meia furada, setista? Cara, espero que não. Espero que não. Ele colocou na meia Skyrim. Né? O que você espera de Skyrim? Eu gostei bastante de Oblivion, eu gosto bastante de RPG de ação ocidental, né? Então eu já tava esperando bastante o Skyrim antes de qualquer coisa, só o lançamento de uma continuação do Oblivion já me animou bastante, né? Mas aí eu vi a demo de meia hora na E3, né? Até falei com uns desenvolvedores lá, e meu hype ficou sendo como um dos primeiros disparados, assim, porque as coisas que mais me impressionam nesses mundos abertos, assim, tipo Fallout, né, esse tipo de jogo, é a quantidade de coisa que você pode fazer, que você pode ver, quantidade de lugares, a quantidade de personagens, histórias que você encontra, e o escopo, né, que nem no Red Dead... Você fica em cima de uma montanha lá, você vê o mundo inteiro e tal, montanhas ao fundo. Isso me impressiona bastante, que você pode chegar em qualquer lugar que você vê. E na demo que eu vi do Skyrim, isso estava muito potencializado pela magia que você pode usar no jogo, né? Então eles aumentaram bastante esse escopo de magia, eles mudaram um pouco os cenários, né? Porque agora você tá em uma montanha, você tá mais ao norte do lugar onde você tava em Oblivion, né? Quem joga aí sabe. E aí tem umas partes mais... Tem umas montanhas nevadas, tem umas planícies e tal. E a cena que fez o meu hype, assim, da demo que eu vi lá na E3, foi a cena que o cara, ele tava... ele viu uma planície, né, o cara que tava jogando, mostrando a demo pra gente, ele viu uma planície assim, tinha uma torre no meio dessa planície, uma torre de segurança, e tinha um monte de guarda sendo atacado por dragões, que dragões, aliás, era um dos pedidos que eles mais recebiam, né, que a Bethesda mais recebia, pra adicionar no jogo. No, né, jogo. Pô, legal, era, era dragões. E isso, historicamente, desde o Morrowind, que é antes do Oblivion, eles já recebiam. Então faz uns 10, 15 anos que todo mundo queria dragão. E finalmente eles colocaram um dragão no Skyrim. E é tipo luta de Big Dead. Aparece um dragão, você tem que largar tudo que você tá fazendo pra poder derrotar ele. Porque ele é muito forte, muito foda, e ele requer muita estratégia pra destruir, né? Nossa, cara, fiquei com hype, hein? Fiquei com hype agora, hein? Cara, eu vou te mostrar o vídeo. Eu achei que você já tinha visto o vídeo, mas é uma coisa impressionante. Isso aí eu não sabia, não. Fiquei com hype. E aí ele tava... E eles aparecem aleatoriamente. Claro que tem uns que são... que estão dentro do script da história. Mas você tá andando, assim, indo de uma quest pra outra, qualquer coisa, de repente aparece um dragão, você tem que se virar. Você vê o que você faz, entendeu? Você sabe que você falou que é mais ao norte, né? Aí já é sacanagem minha, mas... Mais ao norte me lembrou Belém do Pará, cara. que me lembrou Banda Calypso, né? Tipo assim, você tá dando por Skyrim, né? Você ouve um demorou. Vamos enfrentar o dragão. Pô, tem, cara, que derrotar um dragão pra pegar a princesa, se ela não tiver em outro castelo, né? Uh-huh. Não, mas então, aí tipo, você chega nessa torre de guarda e você sobe ela e você vê o dragão lá em cima e tal. E o cara, ele soltou uma magia, eu acho que foi isso que mais que me impressionou. Ele soltou uma magia que tava num nível mais alto lá já, né? Que simplesmente, imagina, uma torre no meio de uma planície. Então você vê só chão, 360 graus assim, não tem nada obstruindo a visão. De repente é uma magia de trazer elementos, e aí começa a chover, só que parece que o mundo inteiro começa a chover, porque, por causa da visão e tudo, e a força da magia, e essa chuva começa a soltar raio no dragão, esse é o poder, né, cai raio do céu direto no dragão. É um Hadouken nuclear, assim. Nossa, é muito... E o efeito é impressionante, assim. Eu nunca tinha visto aquilo na vida, assim, de o escopo que o negócio traz. E aí, quando você acerta o dragão algumas vezes, ele não pode mais voar, ele cai no chão. Então a estratégia fica completamente outra, porque ele vem em cima de você pra dar porrada, ele solta fogo. Então só isso e todas as outras coisas que foram mostradas e tal, já deixaram Skyrim pra mim, pra um dos maiores hypes desse ano disparado. E eu acho que vai ser muito legal. E assim, você que demorou um pouquinho pra gostar de Fallout, vê o vídeo da demo. Acho que tá no ar já, eles liberaram pro público. E você tem certeza que eu assisto, quer que eu assista mesmo? Depois você vai ter que ficar de olho na sua chaminé aí, hein? Então, dia 25, hein? Vai ter que ficar, hein? Tem que ficar ligeiro na madrugada, hein? Se eu ver e gostar... Já era. Sei onde vai ter uma cópia, a cópia mais próxima. Com certeza. E é isso aí, cara. Esse e mais um monte de outros motivos que Skyrim é um dos meus maiores hypes. Bacana. Não sabia, não tinha tido tantos detalhes do jogo ainda. Homem mal, apesar de não usar pólvora, te interessou? Não, nem um pouco. Ah, Adriano, apesar de não ser RPG oriental, te interessou? Putz, interessou muito, cara. Interessou, só cara? Essa descrição aí. Então, achei... Tá liberado, cara. Show de bola. Sem contar que é ao norte. Ao norte me lembra de Belém do Pará. Sem contar que é no norte, pô. Calypso na trilha sonora, então, é isso? Pode ser. Calypso, ou no mínimo, a briga dos bois, você vai ver. Né? Caprichoso versus garantido. Cara, sensacional. Show de bola. Continuando a lista de games aqui, né, aí é um pedido meu, né, apesar de eu ainda não ter o console, mas eu descobri que tem muito jogo desse console que eu quero, né, é o Mario do 3DS, Super Mario que vai sair do 3DS, tô com um hype muito grande desde a E3, quando eu vi o jogo pela primeira vez, porque o que eu achei bacana, assim, do mecanismo dele é que a gente tem aí, digamos assim, dois Marios correndo paralelamente desde Mario 64, os Marios 3D e Galaxy, né, e o estilo clássico Mario 2D. Esse Mario do 3DS, o que eu vi, assim, eu acho que ele fundiu as duas coisas no Mario só. Aí ainda com o efeito 3D. Então eu tô com um hype muito grande pra esse jogo, por causa dos mecanismos, assim, o design de fase que ele vai ter. Eu tô imaginando que vai ser uma coisa... Tô com um hype alto, meu. Acho que vai ser daqueles Marios, assim, pra... Eu não digo o jogo do ano, porque é um jogo de portátil, não é um jogo de console. Mas eu acho que pode ser um dos jogos mais bem avaliados do ano e talvez o Mario mais diferente que a gente tenha visto nos últimos 5 ou 6 anos. Porque a série Galaxy é animal, mas eu sei que a série Galaxy ela usa o mecanismo, por exemplo, do Mario 64. É um mecanismo já consagrado. E as séries 2D eu gosto de jogar até hoje. É, então, eu não sei, é um jogo pra mim que tem muito, muito hype. Eu gostei muito do que eu vi. É plataforma, é clássico, mas ao mesmo tempo acho que vem elementos aí. Não sei pra vocês, quem chegou a ver vídeo. É, Adriano, chegou a ver vídeo desse jogo, ou setista? Vi na época da E3 e assim, Mario é Mario, né, cara? Eu vou jogar de qualquer jeito. É, né? Não tenho meu 3DS ainda, mas pretendo adquirir assim que sair uma versão com mais bateria. É o mesmo caso que eu, cara. É a vida, galera. E ainda mais agora com esse novo acessório aí, né? Deve acabar saindo uma outra versão até com outro stick, né? Aham, uhum. Eu não duvido. Tá demais, e essa mistura aí é legal pra caramba, né? Que você vai ter o melhor dos dois mundos agora, né? Em um jogo só. Eu acredito que sim, eu confio muito. Cetista, você chegou a ver vídeo? É, eu joguei ele lá na E3, na conferência, né? Quando acabou a conferência, tinha uns stands do lado de fora da Nintendo e tinha vários jogos pra jogar especificamente do 3DS, não tinha nenhum de Wii, nem o Skyward Sword tava lá. Uh-huh. E o Mario esse Mario foi um dos melhores que eu joguei. Eu joguei uns. Acho que não chegou a 10 minutos dele, foi um level só que eles mostraram, né? É, o que mais me impressionou dele foi essa junção que você falou de 2D e 3D, é assim mesmo, assim, você se sente jogando 2D em várias partes, porque assim, no Mario Galaxy, você tinha partes separadas de 2D. É, exatamente. Então, ficava com a tela chapada pra isso. Exatamente, então ele não misturava, não era uma mistura. Era duas coisas completamente diferentes dentro do mesmo jogo. Esse, dentro do próprio level, tem partes que é 100% 3D e tem partes que eles focam em plataforma 2D sem chapar a tela. Então a tela ela ainda tá 3D, só que o jeito que eles colocam as plataformas, os inimigos, as caixas pra você bater, pra ganhar power up, essas coisas, é tudo de uma maneira que você se sente jogando 2D. É, e assim, como o 3D, muitas vezes você sente a percepção pelo 3D do 3DS e não pelo level em si, isso ficou mais acentuado ainda. Então isso eu achei bem impressionante. É, e outra coisa bem legal foi o 3D em si, porque ele ajuda na jogabilidade. É, eu não gosto de 3D que é só pra estética. Adicionar polígono, O 3D, ele tem que ter uma função de jogabilidade no jogo, pra você sentir a distância de um lugar pro outro, pra você ver o quanto você precisa pular, por exemplo. Você medir, né? Fazer sua cabeça trabalhar. Exatamente. E esse Mario, o level que eu joguei já tinha muito forte isso, de você tinha noção da distância das coisas, parecia que você tava num helicóptero vendo o negócio rolando lá embaixo, ao invés de você estar fora da ação, entendeu? É, ele te aproxima muito mais de exatamente qual é a habilidade que você tem que ter e aonde você tem que ir para conseguir fazer as coisas que o jogo oferece, né? E demorou um pouquinho para me acostumar, mas tinha uns bloquinhos que você tinha que pular mais no fundo e tinha uma outra caixa de power-up que tava mais para frente. Meu, demorou um ou dois minutos para eu poder tipo, pegar a distância certinho de não, tem que vir pra trás um pouquinho, aí eu bato, depois tem que ir na frente pra pular, sabe? É um ajuste, mas é muito legal. Mas ajusta, se ajusta rápido, assim, se acostuma fácil? Sim, mais pro fim da minha demo lá, eu já tava pulando com bem mais precisão e tal. É que sempre, lógico que vai ter um ajuste, porque como o Lula falou, é uma coisa que eles nunca fizeram antes essa mescla. Então, assim, é uma coisa relativamente nova, né? E aí, quando você joga pela primeira vez, você tem que se acostumar um pouco, mas pelo menos pra mim não foi grande o pulo. É, mas assim, eu só joguei um level e provavelmente deve ter sido um dos primeiros levels, então isso deve ficar mais difícil com levels mais pra frente no jogo, mas... É uma forma de aprendizado natural de um jogo, eu acredito, né? Então, eu não senti dificuldade absurda, não que tire as pessoas de jogar, não. Eu achei bem legal. De qualquer forma, era demo também, né? Então vai ver se até esteja melhor na versão final. Ah, com certeza, também pode ser. Com certeza. Ô, Memal, esse jogo é um jogo que não usa pólvora. Você quer comentar? Cara, é um jogo que eu vou jogar. É um jogo que eu vou jogar só quando eu já tiver o 3DS. Não é o jogo que vai me fazer comprar o 3DS. Uhum. Então, não tem muito a acrescentar, não. Quando eu tiver o 3DS e ele pintar, eu jogo, né? Beleza. E passando, então, seguindo a nossa sequência aqui de presentinhos e solicitações, né? Vamos para um jogo que usa pólvora. É, vamos fazer o Memal trabalhar um pouquinho. Vamos falar agora de Call of Duty Modern Warfare 3. Estamos na terceira versão da Guerra Moderna. E aí, homem mal, o que você espera? Esse você vai pedir pro Papai Noel? Cara, não tem nem como não pedir, né? É Modern Warfare, cara. Pólvora Inside? É Call of Duty, é... Cara, Call of Duty pra mim é igual quem compra FIFA todo ano, quem compra PES todo ano. É obrigatório, eu vou jogar, com certeza. Agora a Infinity War, meio que a Infinity Ward veio pra tentar recuperar o prestígio dela, né? Porque ninguém botava fé no Call of Duty da Treyarch, mas foi o maior jogo do ano passado. Black Ops, né? Sim, Black Ops foi o maior jogo do ano passado. O que mais vendeu, o que mais ganhou dinheiro, mais tudo. E agora eles têm que dar agora de volta, né? Tem que dar o troco pra mostrar que eles ainda estão na briga. Isso sem os cabeças, hein? Que saíram pra fazer a respawn. Então, tem essa também. Mas, cara, tudo que a gente viu até agora é tudo que a gente pode se esperar no Call of Duty mesmo. Tipo, vai, é um pouco mais bonito, mas ainda um modo single player bem focado, bem construído. Algumas mudançazinhas do multiplayer que todo mundo sempre tem, né? É perk que muda aqui, mapa que muda ali, nada muito grande. Modos novos, né? É. Sabe se vai ter co-op na campanha? Não, co-op na campanha não. Mas vai ter o padrão. Vai ter o padrão. Por isso que eu falo, agora cara. Então, é por isso que eu falo que COD é PES, cara. COD hoje em dia é PES. Tipo, muda a skin dos personagens, mas o core do jogo é o mesmo. Só que o core do jogo é bem feito. Então, jogarei com vigor, cara. Não tem nem muito acrescentado o jogo, não, mas... Acho que até o Halo Anniversary vai ter co-op pra 4 jogadores na campanha, é isso? Ah, mas o Halo sempre teve co-op, né? Nenhum? É de cara. Tem não? Então tá, faz um God of War não, co-op. Não, tem, mas tipo assim, o que eu não gosto, né? O Call of Duty que eu tenho é o World at War, que é o único que tem co-op, 4 jogadores na campanha, que é o modo que eu mais gosto de todo FPS, certeza, é você poder jogar a campanha com seus amigos. Muito legal, sim. Acho muito impagável. E é uma coisa que não tem, nem no Call of Duty 4, nem no Modern Warfare 2. E aí, pelo jeito, não vai ter no Modern Warfare 3, assim. Não, aqui não é a premissa, cara. É que eu sempre falo, cara. Call of Duty é jogo de herói. Você quer ser o herói, você vai jogar lá o Call of Duty Modern Warfare, cara. Você é o soldado, não é os soldados. Soldados. Você é o soldado. Ah, então não vão incluir mesmo, cara. Não vão. E outra, já é completamente insano, cara, você jogar o modo co-op do Modern Warfare, cara, meu, você jogar a história inteira, cara, nossa, deve ser muito esquisito. Ah, eu não sei, eu tenho a maior vontade, cara, quando eu joguei o 4, sei lá, acho que os caras Eu acho que pela velocidade do jogo, cara, eu acho que complica, acho que o skill dos dois jogadores teria que ser muito, muito igual pra poder tocar um jogo dessa velocidade no co-op, cara. É, isso é verdade, isso eu não tinha pensado. O multiplayer já é rápido, o single player também segue essa velocidade, agora porque sempre vai ter um mais rápido que mata mais ou tem mais estratégia, tá lá na frente enquanto o outro tá lá pegando munição e ficando mais pra trás ou ficando mais pra frente, isso ia meio que fuder mesmo, eu já concordo. É, os caras teriam que mudar muito a estrutura do jogo pra conseguir comportar um co-op. Sem contar que o Modern Warfare 3, ele vai ser um dos primeiros jogos do Xbox a ter suporte pra daltônicos. Os daltônicos não vão ficar de fora da jogatina. Sério mesmo? Sério, vai ter... Que fita é essa aí? Vai ter um suporte, um modo exclusivo pra suportar quem é daltônico, cara. Vai ser uma versão do jogo? Vai ser um modo dentro do jogo. Você pode poder ir lá nas opções de vídeo escolher o Daltonic Mode On. Caralho, que animal. Legal, cara. Inclusão. É interessante, né? É muito legal. Cara, eu queria jogar isso pra testar. Isso vai virar padrão nos outros jogos, cara. É uma tecnologia nova que... Na teoria não é o primeiro jogo, mas, tipo, pelo menos jogo de tiro, assim, é o primeiro, cara, com suporte a daltônico. Pô, legal. Tá vendo, ó? Quantos caras. Ah, que o Zone tem 3D aí, ó. Inclusão digital, Modern Warfare, rapaz. Tem mais gente daltônica sem jogar do que a gente com TV 3D, com certeza. Puta, isso é, com certeza, cara. Não, mas pra concluir, meu, Modern Warfare não adianta, é figurinha marcada, é. Nem que. Tem muita gente que compra ali, é diversão de 2 dias, o cara termina, fecha a história, joga 2 vezes no multiplayer, fecha a caixinha e guarda de volta. Mas, meu, seus $56 ainda estão bem pagos. Então, pra concluir, Modern Warfare é figurinha marcada. É aquele game que muita gente compra e passa o ano inteiro jogando multiplayer, e tem gente que compra, joga ali 2 dias pra fechar o modo campanha, fecha e nunca mais joga de novo. Mas é aquela trip bem intensa, bem construída mesmo, e que, cara, mesmo que quem não jogue multiplayer o ano inteiro, o cara que joga só história, tá pagando $56, tá pagando bem pago. Bacana, show de bola. O padrão da galera é botar no videogame e já ir pro multiplayer, né? Também, mas tem muita gente, cara. É assim, eu não jogo. Nenhum dos Call of Duty, cara, eu não jogo o multiplayer antes de terminar o modo história. Porque primeiro que, como eu jogo no hardcore, eu acho que serve de treino pra você acostumar já com a mecânica. Porque, meu, você jogar COD no Veteran, aliás, que é hardcore, eu tô confundindo com Gears. Você jogar no Veteran é quase você jogar multiplayer. É verdade, é foda. Então você acostuma com as armas, você acostuma você acostuma com a nova ambientação do jogo. Mas o mesmo cara que vai direto pro multiplayer, quanto o cara que joga só o single player, cara, eu acho um bom investimento, mesmo que não queira comprar agora. E outra, não vai baixar o preço. Então, né, pode comprar já, né? Pode não comprar já esperança. E, meu, esquece. Beleza. É isso aí, show de bola. E olhando pro céu, né, vemos o bate-sinal, né, agora vai ter céu, opa, né, Cetista? Agora teremos céu, porque estaremos não no Asylum, estaremos na cidade, estaremos em Arkham City. A cidade do buraco. A cidade do buraco, a cidade mais esburacada do videogame, né? Mas o Cetista jogou a demo também desse jogo, né, Cetista, lá na E3. E tem um baita hype pra ele, gostou, pelo que eu saiba, gostou pra caramba do que jogou. Tá na sua meia aí? Eu vi uma demo do Pinguim lá, né, que ele tava indo atrás do Pinguim na demo específica. Mostraram a Mulher Gato, foi a primeira vez que eles mostraram oficialmente a Mulher Gato como um personagem jogável, né, que você faz as side quests, entre aspas, né. E assim, só pra... deixar claro que o Asylum também tinha céu, porque pra você ir de um prédio pro outro você também tinha o céu, mas não ficava de dia. Eu joguei não sei quantas horas, mais de 20 horas, e não ficou de dia. Então, você viu o bate-sinal? Não, cara. Então, aí, pô. Não vi o bate-sinal. Então, de novo, né, aquilo que eu tava falando do Skyrim, eu acho que o Arkham City e o Skyrim tem algumas características. Eu não colocaria eles um contra o outro num cast de franquia. Eu já tava quase fazendo isso, Não faria isso, mas ele tem algumas características, porque o escopo do Arkham City aumentou. A história do Asylum era tudo contido dentro da ilha, né, que tinha um asilo e tal. Agora, o diretor do asilo virou um prefeito de Gotham City, e ele fechou uma parte da cidade, a parte mais pobre, né, que tinha mais crime lá, chamado Burrows, e ele transformou aquilo no asilo, entre aspas. Ele trouxe pro continente, né, tirou da ilha de Arkham, e jogou todos os degenerados da cidade lá e falou, ó, se matem, tipo, que se foda, não quero nem saber se vocês morrem, todo mundo se mata aí, e deixou tudo lá. E aí o Batman, lógico, que ele pensou, isso daqui vai dar merda, vai dar bosta, aí deu bosta e ele vai ter que ir lá pra resolver o problema, né? É um ano depois do Asylum, e como é um bairro agora grande de Gotham, então aumentou bastante o escopo e tal. Uma coisa que eu achei muito legal da demo foi... esses jogos com escopo grande, você precisa arranjar um jeito fácil e um jeito divertido de você se movimentar entre os lugares, porque é muito longe uma coisa da outra. No GTA você pega uma Ferrari, você pega um táxi, você pega um helicóptero, então é divertido, tipo, você pega o que você quiser pra chegar do ponto A pro ponto B. O Fallout, o Skyrim, quando você encontra o lugar, você pode voltar só escolhendo fazer a viagem rápida lá, e você não precisa ficar andando. No Batman, ele usa a capa pra, pra glide, né? Eu não sei como falar isso em português. Tipo. Para planar. Ele isso. Usa para planar. Você fica planando e enquanto você plana, você pode usar o seu gancho pra se agarrar em qualquer edifício. Então, você ir de um lugar pro outro vai ser muito legal e vai ser fácil, rápido. Entendeu? Isso eu achei foi uma solução bem elegante pra poder viajar, né, por Arkham City. Né? E eu particularmente, teve muita gente que não gostou, mas eu particularmente gostei muito da dinâmica de jogo, de luta, combate. Eu achei muito legal, era muito fluido de um personagem pro outro e tal, de um vilão pro outro que você batia. E eles melhoraram isso no Arkham City. A adição da Mulher Gato mudou também completamente o combate e mudou o tipo de missão, que vai ser um pouco mais de escondido, tipo mais Metal Gear Solid, né? Ela não vai ter caixinha de papelão pra se esconder, mas ela tem os canos em cima. Que pena. E isso eu achei muito legal. E curioso, né, o negócio da caixa de papelão, porque quando a gente tem bichinho novo, assim, tipo gatinho, né? Que não tem uma caminha, uma casinha pra ele ainda, a gente deixa na caixa de papelão. Acho que só assim, se ela casar com o Bruce Wayne lá, eles vão colocar os filhotes no, na caixa de papelão mesmo. Ou pendurados de cabeça pra baixo, né? Depende de quem puxar. E é isso aí, Arkham City vai ser foda e não tem o Batmóvel. Isso que eu tava pensando. Puxa vida. Não, mas o que eu adorei foi a justificativa de não ter o Batmóvel, né? Vocês viram, né? Fala aí pra gente, meu irmão. Essa foi super. Desculpa que não cola. O cara falou que o ambiente lá é muito estragado, muito destruído, e as ruas iam estar em péssimas condições pra ter o Batmóvel. Não podia ter a Batnave. Batmóvel é Fórmula 1 agora? Não, o Batmóvel é feito na China, é o Jaquimóvel. Como assim? Ele vai desmontar, cara. Lá, pô. Não, mas assim, eu acho que a real razão é que com o carro ia ficar meio ridículo você ficar chegando de um lugar pra outro. Ia demorar menos de 5 segundos, entendeu? É. Que é grande, mas é grande pra quem tá a pé. Pra quem tá de carro deve ser rapidão. Ele deu essa desculpinha. É, se fosse o Tony Stark, andava de Audi R8 nos buracos dando risada. Com certeza. Eu falei. E continuando aqui a nossa sequência de presentes, né? Temos aqui o X-Men Destiny, que eu acho que esse é um pedido que o Adriano fará para o Papai Noel, né, Adriano? Opa, então. A gente comentou de bastante jogos que todo mundo já tá esperando, né? Todo mundo já viu bastante e tal. Aí eu resolvi dar uma pesquisada sobre os jogos, assim, que tem um certo hype, mas não são jogos que estão tão falados assim. Aí eu vi esse X-Men Destiny aí. Achei interessante, né, porque ele, não sei se eu poderia chamar ele de beat'em up, acho que não, né, o que vocês acham? Pode, ué, conta pra gente aí, eu acho que é mais beat'em up. Então, ele é estilo um beat'em up e eu acho que os caras vão tentar trazer de volta o que tinha na época do Marvel Ultimate Alliance, né, trazer de volta o lance do multiplayer e, não sei, eu acho que o Marvel Ultimate Alliance 2 não fez tanto sucesso, eu tava pensando aqui. Então talvez os caras estão tentando trazer isso aí de volta, mas num jogo um pouco mais interativo e talvez com menos aquele lance de RPG. Pelos vídeos que eu vi, parece que tá bem legal, assim. Mais simples de jogar, né? Eu tô falando até em multiplayer, mas eu não conferi se ele vai ter multiplayer, mas deve ter. Pareceu que tem, assim. Se eles trouxerem aquele lance de golpes colaborativos, como tinha no Marvel Ultimate Alliance, talvez de uma forma menos mecânica, né, que era meio automática, apertava um botão e fazia o golpe junto. Talvez se fizer essa colaboração aí de uma forma mais orgânica, né, cada um fazendo alguma coisa e os golpes colaborando, talvez saia um negócio legal aí no multiplayer. Co-op, né? A gente comentou de falta de co-op lá no COD, é legal jogar com um amigo do lado às vezes, né? Esse aqui é co-op sem pólvora, né? Eu só aproveitar, eu esqueci de falar pro Lula aqui, Modern Warfare 3 vai ter modo Horde, hein? Ah, já é legal. Modo Hordezinho, mas ainda tá caro, hein? Tem outro modo Horde que eu tô mais interessado. Esse vem primeiro, hein? Aliás, provavelmente essa hora nós já estaremos fritando. Bem felizes com o novo modo Horde, né? É, isso é verdade. É verdade. Ah, mas bacana, X-Men Destiny, assim. E é um estilo que praticamente não tem mais, né? Você vê. Não tem não. Vai ser full arcade. Full. Full. É jogo full. Então, isso que eu ia falar, tem arcade, mas é um jogo assim full, com engine 3D, essas coisas, você não vê nesse estilo. E a tecnologia permite, né? Por exemplo, tem muito Castle Crashers que eu gosto de jogar. Saiu aquele remake do Teenage Mutant Ninja Turtles. Tem o Scott Pilgrim. Assim, a gente tem um monte de beat'em up aí, mas tudo arcade. Full, realmente eu não tenho visto, não. E é um, digamos assim, é uma coisa que online fica show, né, cara? Com certeza, não. E também é legal o multiplayer, assim, quando eu falo em co-op, eu penso bastante em jogar com um colega do lado, né, com seu amigo junto. Eu preciso jogar bastante com meu irmão, a gente zera os Halos, os Gears of War, eu acho, é muito legal, assim, que você vai combinando ali, eu acho mais, ó, fica mais orgânico, né, o negócio. Fica. E sabe que um negócio engraçado, tipo, eu joguei um pouco só do primeiro Arkham Asylum, eu acho o mecanismo de luta dele super simples, assim, então não tem muita coisa pra... E eu acho que aquilo ali, cara, quando eu vi aquilo, você falando, assim, né, e a gente acabou de falar do Arkham City, eu acho que aquele mecanismo ali dele cairia perfeito no beat'em up, cara. Com certeza. Beat'em up pop. Tipo assim, os caras, visto o sucesso do Arkham Asylum, os caras devem seguir aí, né? É, porque eu acho que cairia perfeito, cara, no beat'em up aquilo ali, porque tem que ser mais simples mesmo o sistema de luta do beat'em up. Não é um Ninja Gaiden, entende? Então, não sei. Aí, ó. Mas bacana saber que vai ser esse jogo. Vamos deixar em aberto aí pro pessoal comentar também, né? Que eu mesmo, pra mim esse jogo, assim, tá meio obscuro. Não tinha ouvido falar, né? Dei uma pesquisada por coisas mais obscuras e achei legal. Eu vi a demo dele na E3 também. Foi o dele e o novo do Spider-Man. Assim, o que eu não gostei dele, da demo que eu vi, que eles apresentaram, foi que são... Você joga em um entre três novos mutantes. Então você não vai jogar com ninguém conhecido. E são só três poderes específicos que você vai usar. Que eles têm como melhorar com o tempo. Né? Então são três poderes base que vão aumentando com o tempo. Quando você sobe de nível, essas coisas. E pra mim isso limita bastante. Mas assim, por ser beat'em up e tal, eu achei um jogo interessante, sim. Quem gosta desse tipo de jogo é um prato cheio, cara. Ah, bacana. Também acho que... Vamos ver, vamos torcer também pro jogo sair legal. Surpreender, né? Surpreender, né? Porque é aquilo, tá obscuro, mas de repente rouba a cena. A gente nunca sabe. Pra outro jogo que não sai tanto assim, né? Faz tempo que não sai, faz tempo que a galera vive pedindo. General J vive pedindo esse jogo... É, ele vai sair esse ano, Star Fox do 3DS. É outro jogo do console que eu não tenho ainda e também que eu tô com um hype muito grande, principalmente por causa das carinhas lá da gente aparecendo online no console. Você chegou a jogar na E3, você conseguiu jogar Star Fox ou não? Joguei. Jogou, e aí, o que você achou? Eu achei a retícula dele, eu achei que ela dificultou bastante, principalmente com o 3D ligado. Uhum. Esse foi acho que o único jogo que eu tive que diminuir o 3D significativamente pra poder ver. Porque como é muito dinâmico, né? Tem muita coisa na tela e tem muita coisa acontecendo, então você tende a mexer mais a mão quando você tá jogando. E aí o ângulo fica errado e ele dificulta um pouquinho. Mas o jogo em si é bem legal. O 3D teve. Ele foi mais hit and miss, assim. Tipo, teve momentos que ele foi excelente, principalmente durante boss fight. Eu achei o 3D ficou muito legal, mas durante a fase em si, eu achei que o 3D foi bem, bem fraquinho, no, tipo, não adicionou nada. É aquilo que a gente tá falando de estética, né? Uhum. Mas assim, overall, né, de uma maneira geral, eu achei o jogo legal. Pra quem gosta de Star Fox especificamente, quem gosta desse tipo de jogo, é outro pratão cheio que vai sair. Também acho um pratão cheio. Não sei se. Adriano, você curtiu Star Fox na época do Super NES? Ou não? Então, eu não joguei, mas meu hype em cima desse jogo é ficar vendo a cara do amiguinho se ferrar do outro lado. Exatamente, cara. Eu também, o maior hype. Mas quando eu vi isso, achei genial, cara. Achei genial. Cara, isso aqui vai ser, nossa, demais, cara. A gente já É, eu falo assim, a gente, né, jogando aqui, eu, o João e a galera que a gente joga aqui no Espírito Santo, né, a gente já se zoou demais. Imagina agora vendo a cara do outro se ferrando do outro lado, cara. Isso vai ser demais. Não, vai ser hilário, cara. Eu acho que vai ser... Putz, não tem nem homem mal, apesar de ser Energy Weapons. Star Mas explica Fox. Essa dinâmica de ver o outro cara aí, ô Lula, pra quem não é sabe. É que é o seguinte, no 3DS tem uma câmera, né, e quem jogou Star Fox no Super NES, lembra que aparecia você joga a sua nave mais outras três, né? Mas no Super NES você tinha os companheiros que eram os bots da máquina, que muitas vezes pediam ajuda pra você também, né. Tinha lá o Sleep, que eu já falei, que é o antepassado do Rex, o sapão do Mass Effect, né. Mas apareceram as carinhas deles pedindo ajuda assim no Super NES, só que agora no 3DS, como ele tem a câmera, vai ser a cara da pessoa que você tá jogando, né, e pelo que deu pra notar lá na demo do jogo, isso é tipo assim, ele atualiza de tempos em tempos. Eu acredito que não seja real time, mas tipo assim, vai ter, no mínimo acho que vai ter uma animação de GIF assim, sabe, uma atualização de GIF a carinha da pessoa. Muito louco. Vai ser engraçado ver o cara se ferrando, pedindo ajuda ou sei lá o quê. É, ali no cantinho. De ajuda seria jogando em time, né? No caso. É, então. Ou morrendo mesmo, né? Deve vir um xizinho assim. Imagina o cara tentando falar sem fazer som pro companheiro ouvir e a galera que tá jogando contra não ouvir, assim. Não todo ouvi. Mundo na mesma sala, imagina, hein? Tentando fazer uma mímica pro outro na outra tela entender, cara. Você já jogou truco? Joguei, mas... Então, pô. Muito jogo, cara. É, mas nesse esquema, né? Então. Star Fox focado pra jogadores de truco, hein? Nego vai gritar no meio do jogo, truco! Os jogadores de truco ministrarão cursos de Star Fox 3DS. Pode crer, né? Como se comunicar sem palavras, né? É. Vamos dar o zap. Ô, homem mau, esse apesar de ser Energy Weapon, você tem hype ou... Não, cara, esse tô tranquilão, cara. Tranquilaço. Mas o próximo tem porva também, tem pólvora. Vamos que vamos. O próximo é Battlefield. Esses dias aí o pessoal falou que parece que viu a versão para 360 e o downgrade é muito grande em relação à versão PC. Não sei se chegou a ver a versão 360, meu irmão. Ah, eu vi, cara, mas tipo, é o que todo mundo esperava, era bolas. Tipo, não tem como comparar graficamente, não tem jeito. Isso é choração, cara. E tem um detalhe, né? Battlefield 3, o ambiente é completamente destrutível. Assim como foi nos Bad Company. Por exemplo, você joga uma. Estoura uma granada dentro da casa, pô, você vai fazer um rombo na parede, telhado, etc. Então, como o hardware do console ele é mais limitado, você vai ter que sacrificar alguma coisa pra ter outra. E pelo menos, cara, eu acho super válido. Acho super válido mesmo. Eu prefiro perder um pouquinho ali nos frame rate, no gráfico bonito, e matar aquele desgraçado que tá escondido na janelinha. E assim, matar ele com uma bomba que explode a parede inteira. É verdade. É ou não é? Não, isso é legal. O mecanismo vale mais do que o visual. É, então. E, tipo... O Battlefield nunca foi muito bom de single player. Ele sempre foi tecnicamente superior aos concorrentes. Isso é sem dúvida. O som do Battlefield sempre foi fantástico. Mas ele faltava aquele apelo ao single player. Faltava aquele modo histórico. Igual como eu falei lá no Call of Duty. Tem gente que compra o jogo, termina a história, fecha a caixinha e não joga mais. Entende? E esse público, ele desconhece Battlefield. Que é o que a EA tá tentando trazer agora nessa versão. Já utilizando uma guerra atual, né? Aproveitar aí, foi até bom. É até bom ter guerra de vez em quando, né? Que aí tem mais jogo. Então, trouxe para um ambiente. Eles voltaram, ouviram bastante comunidade, voltaram o uso de jato, que tinha sido eliminado dos Battlefields recentes. Que, meu, usar um jato no Battlefield é muito legal. O multiplayer também vai continuar muito, muito bom, que sempre foi. Sempre foi completo, multiplayer completo, mais estratégico, menos mata-mata. Mas o que a gente tem que olhar mesmo é como ele vai atender no single player, cara. Se ele vai realmente chegar a um nível de história dos jogos que a gente já está acostumado. Ou se vai simplesmente ser só uma desculpa pra você perder, pra você quando tiver sem live ou sem PSN, continuar jogando o jogo. Uhum. Mas eu acho que dessa vez ele vai entregar. Vai ter um modo co-op, mas é estilo que foi colocado no Splinter Cell, no Uncharted. Vão ser missões separadas, mas paralelas à história do jogo. É. Não vai ser co-op dentro do jogo. A campanha. Isso. Só que agora, tem um prefeito. Battlefield tinha que ter co-op dentro do jogo, porque tem veículo. Tem veículo, cara, você tem uma forma de movimentação rápida dos dois personagens ao mesmo tempo. Você tem, geralmente, por exemplo, você pega lá um Hammer, vai ter um que vai dirigir, um que podia atirar. Os mapas são gigantes. Os mapas são gigantescos. E outra, o Battlefield não é aquela história do herói, você é o soldado, você faz parte da sua equipe. Entende? Então, a presença de outros jogadores, ela é muito maior. Então, é muito mais obrigatório você tá cercado pelo seu esquadrão. Poxa, até no próprio multiplayer, cara. O multiplayer, ele é construído em base de esquadrão. Você tem lá, vai, 16 pessoas jogando, mas você tem ali o esquadrão de 4 pessoas que são seus 4 amigos. Que estão ali pro mesmo objetivo. E, cara, não incluir isso no single player, eu achei que foi uma mancadinha, mas... Eu acho que pra esse final de ano vai valer a pena conferir Battlefield 3. E vamos ver o que vai dar, né? O multiplayer dele é garantido. O multiplayer de Battlefield é sem erro. Não tem conversa. Sem erro. Comprar um Battlefield, você pode não gostar do modo história, mas o multiplayer, você vai estar atendido 100%. Aí esse ano eles melhoraram com aquele esquema dos mapas que mudam de foco. Hoje quem joga o Bad Company multiplayer aí, ele é assim, tem o Rush e tem o Conquest, que é tipo capturar a bandeira ou destruir uns negócios lá, né, uns caixões lá. Quando você destrói ou pega a bandeira, o mapa aumenta, vai um pouco mais pra frente, você tem que fazer o mesmo mais pra frente, até você fazer isso 3 vezes. Só que o mapa, ele não mudava, era o mesmo mapa, só que dividido em 3, então era o mesmo estilo de mapa. Se era um mapa mais voltado pra sniper, ou mais voltado pra helicóptero, ou mais voltado pra veículo e tal, ele mantinha isso ao longo do jogo multiplayer que você tava. Agora, eles fizeram mapas que muda completamente. O mapa que eu joguei lá na E3, era um negócio gigante, era um lugar bem aberto na frente de um prédio de governo lá, e aí quando você tomava as bandeiras e tal, e avançava no mapa, ele abria um buraco pra dentro do metrô, e você tinha que entrar dentro do metrô, ou seja, muda completamente. Se você tava jogando como sniper antes, você vai ter que pegar uma assault, uma metralhadora ou alguma outra coisa, porque... O mapa, como ele ficou dentro do metrô, ele ficou muito, todo mundo ficou muito mais perto. É aquela coisa mais claustrofóbica e tal. Então muda completamente a estratégia, você tem que se adaptar. E aí quando saiu, entrou em um lugar que tinha muito prédio. Então a gente subia as escadas e ficava lá em cima de sniper ou tal. Eu até matei uns 3, 4 caras de sniper, aí veio o outro... Eu, quando eu ia matar um cara, ele soltou uma RPG no andar que eu tava. O andar inteiro que eu tava explodiu, tá ligado? Então e é isso que o Homem Mal tava falando de destruição e tal, que eu também acho muito louco. Então, era o mesmo mapa com 3 estilos completamente diferentes de jogo. Isso é muito legal. Eles falaram que foi o maior foco que eles deram no multiplayer de mudança. Foi o design dos mapas, que era o que eles acharam que tava mais engessado. E eu tô com um hype legal pra esse também. O Battlefield 3 vai ser muito legal. Bacana, Adriano. Você tá com hype pra ele também? Então. Ouvindo tudo isso aí, não tem nem como não ficar. Não tem como não ficar, né? É muita novidade, cara. Eu gostei. Ainda mais também de saber que tem multiplayer, tem co-op. E falando de multiplayer, tem um outro jogo multiplayer também, que é, digamos assim, que meio clássico, né? Mas eu acho que mesmo, ele é mais ou menos a Coca-Cola, né? Não tem jeito, o pessoal acaba consumindo. Vai sair esse ano, eu acho que é um jogo que deve vender muito também. É Mario Kart, agora com o número 7 na frente. Alguém ainda com vontade de jogar Mario Kart aqui? Não, imagina, que isso. Olha, cara, eu acho que é o único Mario... Que eu vejo assim e falo, não, esse obrigatoriamente eu tenho que jogar. Não vai ser bônus, por exemplo. Igual quando eu comprei o DS, New Super Mario Kart, eu joguei muito. Agora, nem o Super Mario Bros. Foi bônus. E pra mim vai ser a mesma coisa agora. Tipo, 3DS, eu vou ter Mario Kart. E o que vier a mais de Mario for legal vai ser bônus. Certo. Caramba, eu nem tenho muito o que dizer, cara. Eu acho que, tipo assim, aquele negócio, sei lá, você joga, cara. Você joga. É aquele tipo de jogo meio eterno, sabe? Que não perde a. Não perde a graça jogar o multiplayer. É incrível, cara. É incrível. Não perde a graça jogar o multiplayer disso daí, cara. É. Acertar o casco da tartaruguinha no cara, assim, quando ele tá perto da linha de chegada, é uma sensação que acho que nenhum outro jogo ainda conseguiu. Não, e as viradas que acontecem? Isso que eu ia falar. No finalzinho, todo mundo começa. Cara, é sempre previsível, é incrível, cara. Não dá pra saber. É muito unfair, cara. Exatamente o que eu ia falar, cara. Chega na última volta, é uma putaria, cara, que você não entende mais nada. Exatamente. O primeiro vai pra. Cara, é uma. Você tá em primeiro ali, você pode estar longe, mas você escuta aquele barulho da casquinha azul, cara. Aí você larga o controle, cara. É uma putaria, baby, mas eu quero tudo outra vez, né? Foda. Nas rodas aqui de jogatina, a galera pira nesses momentos aí. É um xingando o outro, gritando, não sei o quê. É muito. Não, e é um jogo de corrida praticamente sem curva de aprendizado, né? Todo mundo que tá na sua turma joga. Tipo assim, não interessa se a pessoa é um jogador de videogame que joga mais tempo, ou nem é jogador de videogame. A pessoa joga. Isso aqui. Quantas vezes eu levei o DS na faculdade e foi passando de mãe em mãe e a galera ia jogando mesmo. É, mas meu DS foi descarregado várias vezes, a bateria por conta disso também. Não, eu e o Lula, a gente ficava jogando Mario Kart no trabalho na hora do almoço. Eu levava o meu DS, ele levava o dele, a gente fazia um local lá e ficava jogando Mario Kart, cara. É, eu dei uma volta no setista. Essas coisas você não precisa falar. Ele ainda me acertou a tartaruguinha próxima, ainda quando eu ultrapassei ele assim perto da linha de chegada, mas não adiantou. Mas foi a vingança. Tem uma coisa que é fato: qualquer um joga, mas quem joga mais ganha. Não sei como é. Ou quem faz Snake Trail ganha. Pode crer. Snake Trail é obrigatório. É, então, Drift, tá vendo? Paulo, você que reclama de fazer Drift, faça um curso no Mario Kart de Snake Trail. Você vai manjar. Ai, ai. E falando de outros jogos, né, de você vai manjar, uma franquia aqui que eu gosto, acho que eu manjo um pouquinho, né, mas eu gosto muito, aliás, a franquia que vai lançar jogo pra caramba esse ano, né, mas vai lançar um jogo diferente, um jogo pra quem não gosta da franquia, eu acho, que é Resident Evil Operation Raccoon City, né, um Resident Evil pra quem é fã de Resident Evil, daqueles mais clássicos, vomitar, e pra quem não é fã, dá uma olhadinha aí, de repente, né. O Cetista jogou a demo na E3, incrivelmente o Cetista gostou. Muito. Né? Muito. E o que você pode falar pra gente, Cetista, desse jogo? Cara, é o meu terceiro maior hype do ano, o que é inacreditável pra mim, porque eu não sabia nada antes de ir pra E3 dele. Absolutamente nada. Aí, e eu tinha acabado de sair da demo que eu fiz no Vita, E tava eu e o Gerhard, né, que foi um amigo meu, jornalista do Rio, e a gente tava achando coisas pra ver lá, porque faltava um tempinho pra ir pra próxima demo. Ah, tem aquele Resident Evil lá, vamos ver. Aí a gente ficou olhando, a gente esperou pra jogar junto, né, cara, foram os 10 minutos mais divertidos da E3, assim, porque eles foram geniais, isso que o Lula falou, porque... Eles foram geniais no sentido de focar um jogo que não tem a mecânica clássica para apresentar novos jogadores à franquia. O jogo, ele se passa no durante o 1 e o 2, acho, ou só o 1. No 2, na realidade é durante o Resident Evil 2 e 3. Certo. Então, durante o Resident Evil 2 e 3. E você pode afetar a história do jogo. As suas ações podem mudar a história do que aconteceu no 2, no Resident Evil 2 original. E o que isso faz pra quem é novo na franquia, apresenta a história da franquia original pra pessoa nova, que não gosta da mecânica original, de um jeito completamente novo. E o cara pode se interessar através da história e através da ambientação a querer jogar os originais. Né? Isso eu achei muito genial deles. Eles mandaram muito bem. E o jogo em si, ele é muito legal, porque são quatro soldados né? É, e você pode escolher cada um deles, cada um tem um foco diferente, um é explosivos, aquela coisa de jogo co-op, né? Cada um tem uma especialidade. É, e você tem que. São objetivos, pequenos objetivos. É, quando você chega no objetivo A, você termina ele abre o objetivo B e ele é meio seccionado o mapa, né? Tipo que nem eu falei do Battlefield. É, o que eu joguei, primeiro você tinha que matar os zumbis e tal, e aí você tinha que abrir uma porta de uma garagem. Quando você entrava na garagem, a garagem estava lotada de leaker. Leaker que tinha que matar todos, né? Os leakers que estavam lá dentro. E aí a próxima parte era outra porta da garagem. Então é separado os ambientes. E eles conseguem controlar o tipo de inimigo que tem em cada ambiente. O que isso é bom, porque pode ser mais rápido, mais difícil, e isso pode ser zumbi mais rápido, leaker ou esse tipo de coisa. É, a terceira parte é quase um modo horde numa esteira, né? Mais ou menos, cara. É, mais ou menos, né, cara? Você mais falando, assim, pensei nisso, veio isso na cabeça. Porque, assim, porque não são waves infinitas, mas o mapa, ele é muito populado de inimigo. Isso eu achei, foi uma coisa que eu notei de diferente, assim, que tinha muito inimigo. E o mais legal foi a terceira parte do mapa, que você é um soldado, mas você tá contra a Umbrella, porque a Umbrella, eles te deixaram lá em Raccoon City. E você tem que arranjar um jeito de sair. Então, os soldados da Umbrella também estão contra você. Então, a terceira parte do mapa foi uma confusão do caralho, assim. Porque quando a gente chegou na terceira parte do mapa, tinha zumbi. É, zumbi rápido, qualquer tipo de zumbi de Resident Evil, assim, que já apareceu. Tinha uns três tipos diferentes. É, e tinham os soldados da Umbrella, que estavam lutando contra a gente e lutando contra os zumbis. Então, se tinha um monte de zumbi atacando um soldado, você podia escolher ou não fazer nada, ou matar os zumbis ou matar os soldados, porque tem as dificuldades de cada inimigo. O soldado, você tem que atirar, ele tá todo com colete, essas coisas, então, pra matar ele rápido tem que ser mais preciso, headshot, essas coisas. Tem soldado de sniper em cima de prédio, entendeu? Então vira uma puta de uma confusão que você tem que ver o que você faz primeiro. Tipo, mata a porra do zumbi que tá vindo me matar, ou mata o soldado, ou saio correndo, não sei o que faz. E no fim do mapa desceu aquelas cápsulas com aqueles soldados gigantões lá, como é que é o nome? Mr. X. Isso, desceu uns três assim, tuf, tuf, tuf. E você tinha que é o tipo boss fight do jogo, né? E é muito legal porque gente tem que... céu, né? Podem cagar na sua cabeça a qualquer momento. Com certeza. E, nossa, eu fiquei muito... Sério, eu pra mim foi a surpresa da E3, assim. Ganhou o meu prêmio de surpresa da E3. E isso foi um mapa. Eu imagino o que eles vão colocar de fator replay. Tipo, não só leaderboard, né? Pra você ficar entre os melhores dos seus amigos e tal, mas as dificuldades, modos diferentes. Nossa, esse jogo eu acho que quem comprar e gostar de jogar co-op, coisa que eu, que acho que todo mundo aqui joga bastante, né? Uhum. Co-op, nossa, vai ser jogo que vai fazer valer os $60 muitas vezes, assim. Qual a plataforma dele? Todas. PS3, Xbox, quase todas, né? Ele não é um Rails? Não, é um Rails. É tipo Left 4 Dead. Não é um Rails. Left 4 Dead, mas em terceira pessoa. Só que em Raccoon City. Exatamente. Entendi. O universo tá preservado. Eu tô com hype, assim. Acho que é um jogo que não vai ser muito baratinho no fim de ano, não. Mas, conforme for, considero pegar. Esse é um Gears of Dead. Gears of Dead. Exatamente. Dead of Wars. Uma roupa de RE. Então... Vamos que vamos. Mas eu também tô com hype nesse jogo. Não achava que ia ser assim tão bom, mas eu fico espantado de ver ele tá surpreendendo pessoas que não são, igual aconteceu com o Cetista, pessoas que não são fãs da franquia. Então eu tô bem, bem interessado em jogar ele. E, continuando a nossa série aqui, dos nossos pedidos, esse a gente tá esperando faz tempo, né? Acho que é o último grande jogo assim que o Wii vai receber. É o Zelda Skyward Sword. Mais do que a gente, eu acho que o Pascoal deve estar assim, se descabelando para esse dia chegar. Mas quem vai pedir também esse também é o Adriano, né, Adriano? Opa, com certeza. Então, o que acontece com o Zelda comigo? Toda vez eu fico num hype do caramba nos jogos, hypeio, e quando o jogo sai, acaba não jogando. Esse eu espero jogar dessa vez. E o mesmo que a gente falou anteriormente aí, né? Vai juntar o melhor de dois mundos também, apesar de eu não gostar muito dos daqueles Zeldas caricatos, né, estilo Indie Waker lá, eu acho que vai estar ficando legal essa mistura aí. Os caras vão misturar o, digamos, o 3D do Twilight Princess com aquele estilo artístico do Wind Waker, né? Vai fazer um mashup ali, podemos dizer, né? E a Zelda, né, gente? A história com certeza vai ser legal. Todo mundo espera pra caramba e eu quero jogar. É o jogo que deveria ter saído no começo da geração, né? O Zelda do Wii mesmo, né? Ele tá saindo agora. Parece que a Nintendo sempre deixa pro final, né? É, eu acho que vai... Eu espero que seja um jogaço, né? Porque pra fechar com chave de ouro aí, acho que o console que marcou a geração... Merece. O rumo da indústria até, né? Então acho que merece um grande jogo aí pra fechar a vida dele com chave de ouro. E não sei, homem mal, não usa pólvora. Você tem alguma expectativa pra esse jogo? Opa, usa pólvora sim, as bombas. Usa. É mesmo, tem bomba, é mesmo. Então, não... Não. Ah, que isso, cara. Nem pra tirar com flecha, talvez. É bônus, cara. Pra mim o Wii é bônus, se for bom, pra mim é bônus. Se tiver uma flecha com bomba na ponta igual a do Rambo, e aí? Não, mas é sério. É a mesma coisa que eu falei do DS. O Wii eu peguei por alguns jogos específicos. Eu posso até conferir, mas tipo, não tô atrás, se for bom vai ser bônus. É, com certeza. É, ele seria um dos jogos, assim, videogame seller, né? Do Wii. Ele seria. Apesar pros que não fãs, é. Essa fãs, altura do campeonato, acho que não precisa mais de videogame seller. O cara que não comprou até agora, e opa, Zelda, sou muito fã e vai comprar pra jogar. Ou pra comprar uma versão nova de Wii, né? O bundle, né? A versão comemorativa Zelda Skyward Sword. Com certeza, a versão dourada do Wii, né? É, a versão dourada do Wii. Agora, assim, eu acho que não foi revelado muito da história, não, né? Não, muito pouco, viu, cara? Eles mostraram o gameplay mesmo na Ultimate 3. E é o clássico melhorado, né? É, pegaram o clássico melhorado. O estilo do Ocarina, né? Of Time lá, e vão melhorar pra ver a evolução aí, o que a galera vai achar. Ah, sim. É exatamente isso. E ele usa Motion Plus, né? Incrível. Um jogo que usa Motion Plus. Ah, é mesmo? Tem jogo pra usar com Motion Plus? Tem, cara. Vai ter, cara. Olha isso. Zelda Skyward Sword, cara. O Cetista tem Motion Plus, né? Eu tenho sim. É, aí, ó. Vai ter um motivo, Cetista. Não, eu joguei o Twilight Princess no Wii. Eu não joguei no Cubo. E eu achei legal o Twilight Princess. E pelo jeito o Skyward Sword vai ser maior e tal, vai ter mais coisa pra fazer. Mas assim, eu, sinceramente, eu tenho tanta coisa de fim de ano já pra jogar no Xbox, que eu não acho que eu vou conseguir focar isso no Wii, mas quando assim, tiver um break, uma coisa de coisas que eu já tô jogando no Xbox, aí é um jogo que eu gostaria de jogar sim, mas não é prioridade. Mas ele parece ser muito legal sim, e com o uso do Wii Motion Plus, espero que eles finalmente apresentem o porquê que o Wii Motion Plus valeu tanto a pena ter, né? Além do Wii Sports Resort. É isso aí. Eu não tenho mais o Wii, né? Então, pra esse, se for jogar, eu ficaria chupando o dedo. E outra coisa, os controles mais novos não estão vindo com ele com Motion Plus integrado, não? Sim. Acabaram com você? Não. Sim. Praticamente você não consegue mais comprar o Wii sem Motion Plus. Todos os novos que vem hoje já tá integrado. Não, eu digo assim, eu lembro que rolou um rumor de que sairia o Motion Plus passaria a ser integrado no controle, não aquela peça mais separada. Não, já é e faz tempo já. Já tem mais de um ano, acho que até um pouco mais que isso. E ela falou, acho que hoje você não consegue mais comprar um Wii 0 km que não venha com Motion Plus. Tá tudo embutido no controle. Nem que venha, ou que seja aquele bundle que vem com Motion Plus pra você encaixar também, né? É que aquele bundle nem existe mais, já foi, agora é tudo embutido. Então eu tô atrasado. Quanto a isso vem, a questão é, não tem software que usa. Você nem mais paga mais por ele, mas ninguém tá usando, né? Sim. São jogos que usa. Mas beleza, e continuando aqui, né, pra gente ir pro final, se por um lado a gente vai ter um Resident Evil que os fãs não gostam, por outro, teremos um aqui que parece que vai retornar às raízes, né? Que é o Resident Evil Revelations do 3DS. O que eu vi até agora de vídeo, eu gostei muito. Uma coisa que eu achei bacana, ele tem a câmera sobre o ombro, estilo Resident Evil 4, mas quando você puxa o gatilho, ele fica em primeira pessoa. O jogo, pelo que eu vi, faz um uso muito grande da luz. É, você tem uma flashlight, e uma lanterna que fica acoplada à arma, e pelo jeito você tem que ir iluminando o cenário, né? Então, trazendo aí de volta aquele clima de terror que a galera tanto reclama a partir do Resident Evil 4, principalmente o pessoal mais antigo reclama. É claro, não é um jogo de console de mesa, é um jogo que por enquanto é exclusivo do 3DS, e eu quero jogar demais também, apesar de a gente ter uma chuva de Resident Evil esse ano, porque vai ter o relançamento HD do Code Verônica, do Resident Evil 4, Operation Raccoon City e o Revelations do 3DS, ou seja, tem mais Resident Evil esse ano do que Guitar Hero em outros anos atrás aí. Vamos às nossas menções honrosas de hoje, né? Menções honrosas, vamos começar assim por Homem Mal, suas menções honrosas. Então, minhas menções honrosas, eu vou citar algumas e só vou gastar um minutinho em uma. Minhas menções honrosas vai para F1 2011, Forza 4, que a gente já cansou de falar, o Halo CE, o Anniversary, que também eu acho que vai estar bem legal, o GoldenEye, porque eu nunca joguei, porque o GoldenEye vai sair para 360 também. Live Arcade, né? Não, acho que não. Não, vai sair um GoldenEye Reloaded, alguma coisa assim. Mas ele vai ser full ou Live Arcade? Vai ser full, Certeza? Pra 360 e Play 3. Mas assim, o que eu vou gastar um minutinho pra falar é do Rage, que é, cara, é o jogo, sei lá, mais improvável que eu já ouvi falar em bastante tempo, cara. Que tá pra sair, vai sair ainda esse ano. Ele é uma colaboração da ID Software do Doom com a Bethesda. Ixi, isso é uma zica. Isso é mais ou menos igual a Larissa Riquelme torcendo pro Paraguai, sempre dá azar, viu, cara? Então, tipo assim, a Bethesda com a mão em qualquer coisa que não é Fallout ou Oblivion. E o cara lá, o John Romero lá, aquele cara é pé frio, hein, cara? Qualquer coisa que não seja Doom, é pé frio, hein, cara? Não, não sei. Assim, eu espero que eu queime a língua. O jogo. Mas é só pé frio, hein? Não, mas cada vez vai ficando mais estranho. Acho que é por isso que é o fator que me encanta desse jogo. Ele pega um liquidificador, um Total Blender, bate junto, cara. Fallout, Uncharted e Monster Storm. Que perigo, hein? Cara, que perigo, hein? O resultado é Rage, cara. Que eu joguei o Rage lá. Eu joguei Rage lá também. Joguei uns 10 minutinhos de Rage. Teve coisas que me deixaram com hype alto e teve coisas que me deixaram com hype baixo. Ele não é mundo aberto, ele é fechado. Tipo, você vai pra a fase que você tá. Teve até uma hora que eu vi um edifício com uma parte da parede destruída. Eu fui tentar pular pra lá pra ficar em vantagem. E tinha uma parede invisível. Então, eu achava que ele era mundo aberto. Ele não é mundo aberto. Não, isso me deu uma decepcionada, mas talvez por eu achar que ele era mundo aberto, entendeu? Se eu soubesse antes, eu já ia saber o que esperar quando jogasse ele. O que me impressionou bastante foi as armas. Porque tem um monte de arma diferente que você pode usar. Tinha uma arma de mina lá que eu usei algumas vezes contra uns zumbis lá que tinham, que era muito legal. Então eu acho que os armamentos que estão à disposição de você são muito diversos, assim, tem um monte de coisa que você pode fazer de estratégia. E ele é bem assustador no sentido que ele vai te afunilando. A fase que eu joguei era tipo uma praça, não uma praça, mas era um local bem aberto no meio de uns prédios, e você descia as escadas e ia ficando cada vez menor, né? Tipo, você descendo assim, e vindo cada vez mais monstro. Então ele é bem claustrofóbico assim, ele vai afunilando a ação pra ficar cada vez mais difícil. Aí você pode colocar torreta pra matar os caras, né? Ele vai te dando as armas pra você poder aguentar esse tranco, mas isso eu achei bem legal. É um jogo dinâmico, tem bastante coisa, armamento e coisas, maneiras diferentes de você atacar a ação, né? Atacar os inimigos. E tem a parte de que você dirige veículos também, né? Então vão ter corridas. Vão ter missões específicas que você utiliza veículos, tudo num ambiente assim, meio de deserto, meio de terra. Você pega um personagem do Fallout, pega assim mais ou menos uma personalidade estilo Uncharted e joga no mundo de MotorStorm, cara. O jogo tá feito. Eu acho que pode surpreender. Que perigo. Eu acho que pode ser divertido, então eu tô de olho. Eu quero queimar a língua, mas que perigo, hein? Nossa senhora. Ai, ai. Vamos lá, Cetista, menções honrosas. Acho que eu não tenho. A minha menção honrosa seria o Battlefield 3, mas como o Homem Mal já falou bastante dele, então já tá falado. Não, acho que esses três jogos eu já vou estar muito bem servido esse ano. Nem Forza 4? Não, porque eu acabei de pegar o Forza 3, né? Então eu vou focar nele bastante, depois eu pego o Forza 4. Então eu não tô. Pra esse ano eu não tô com menção honrosa com ele, não. Talvez o Gears of War 3. Que eu joguei o 2 e eu fiquei com hype pro 3, que eu não tava antes. Então talvez a minha menção honrosa seria o Gears 3. Mas o Forza pra esse ano eu não pretendo pegar, não, porque ainda tem bastante coisa do 3 pra fazer. Ficou a mençãozinha aí pra ele, mas a minha menção honrosa aqui vai em homenagem ao Hyde, que é Sonic Generations, então tá vindo aí, vamos ver, vamos acreditar que, quem sabe, 2011 é o ano, porque... I want to believe. Believe. Assim, 2011 é o ano pra acertar antes o Sonic, porque 2012 o mundo acaba. Gente... Então vamos... pense agora, senão não vai mais. É agora ou nunca mesmo, né? Então... É isso, galera. Façam aí os seus pedidos pro Papai Noel no mural. A gente quer saber o que vocês querem ganhar também, ou aonde vocês irão gastar o rico dinheirinho nesse final do ano. A gente fica por aqui, agradeço muito quem ouviu a gente, espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio.